homem estava andando à noite ao lado do muro de um cemitério. E era uma noite muito escura e tenebrosa. Não se via uma estrela no céu. E o coração daquele homem estava acelerado. Ele tinha medo. Medo de passar por ali. Porque lhe parecia que fantasmas que habitavam aquele cemitério queriam estender as mãos para pegá-lo e tragá-lo para uma sepultura. Ele ficava imaginando um monte de coisas. Atenção! Contagem regressiva para o quadro Ilustrações do Reino de Deus, com o pastor João Ribe Palharim. Se você deseja gravar, aproveite agora. 3, 2, 1, gravando. Série Ilustrações do Reino de Deus. Todos os dias, neste horário, uma ilustração diferente, apresentada pelo homem de Deus, pastor João Ribe Palharim. Uma lição de vida do coração de Deus para o seu coração. Um oferecimento dos pregadores do telhado da comunidade cristã Paz e Vida. Ouça agora mais uma ilustração do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim. Um homem estava andando à noite ao lado do muro de um cemitério. E era uma noite muito escura e tenebrosa. Não se via uma estrela no céu. E o coração daquele homem estava acelerado. Ele tinha medo. Medo de passar por ali. Porque lhe parecia que fantasmas que habitavam aquele cemitério queriam estender as mãos para pegá-lo e tragá-lo para uma sepultura. Ele ficava imaginando um monte de coisas. Qualquer barulhinho que ele ouvisse, pronto, o cabelo ficava todo arrepiado. Os pelos do braço, tudo de pé. Que medo que aquele homem estava sentindo. Aí ele ouviu um barulho atrás dele. E ele ficou apavorado. Mas o barulho se repetiu. E ele quis apressar o passo, mas arriscou dar uma rápida olhada para trás. E ele viu uma garotinha tão bonitinha, caminhando alguns metros atrás dele. E quando ele viu que era uma menina, ele sentiu alívio. Puxa, pensou ele, ainda bem que não é um fantasma. E ele pensou assim: se eu, que sou adulto, estou morrendo de medo, imagine essa menininha. Tadinha, eu vou reduzir o meu passo. Assim eu faço companhia para ela e ela faz companhia para mim. Tudo bem que é uma criança, mas já não estou sozinho. Então ele foi reduzindo o passo. E a garotinha foi andando normalmente, até que ficou lado a lado com aquele homem. E o homem disse para a menina: diga-me uma coisa, para onde você está indo? E ela falou: eu estou indo para casa. Puxa, e você não tem medo de passar aqui por esse cemitério? E a menina disse: eu não tenho medo, não. Como não? Você não tem medo? Você não fica preocupada? E a menina respondeu: não, não fico mesmo. E onde é que você mora? O homem perguntou. E a menina disse: olha, o senhor está vendo aquela luz ali depois do cemitério? E ele olhou e viu lá no morro a luz de uma casa. E a menina disse: pois é, lá é a minha casa. É para lá que eu estou indo. E quando eu chego na minha casa, eu estou segura, porque ali não tem defunto, não tem gente morta, não tem nenhum perigo. E o homem ficou admirado com aquela colocação. Mas aquela menina, que além de tudo era cristã, apesar da pouca idade, tinha confiança na vida eterna. E ela perguntou para o homem: e o senhor? O senhor está com medo? Ele falou: olha, para ser franco, eu tenho muito medo de passar aqui. Eu tenho medo da morte. Eu tenho medo dos mortos. Eu tenho medo de cemitério. E a menina disse: ah, mas o senhor não devia ter medo. Porque, olha, se o senhor receber Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, o senhor vai encontrar a luz da vida. Sim, e daí? Eu vou continuar passando pelo cemitério. E a menina disse: é, mas você não vai mais ter medo da morte. Porque é que nem a luz da minha casa, tá vendo? Eu passo pelo cemitério, mas eu estou vendo a luz da minha casa. Eu sei que eu vou chegar a um lugar seguro. Quando você tem Jesus como Salvador, você sabe que um dia poderá passar pela morte, mas você não tem medo, porque você sabe que depois da morte tem a luz verdadeira, que é Jesus Cristo. E aquele homem, ouvindo aquelas doces palavras de uma simples garotinha, descobrindo qual era a sua fé e por que ela não tinha medo, ele ficou muito admirado, porque nunca ninguém lhe tinha falado de Jesus. E ele perguntou: e como é que você tem Jesus na tua vida? Ah, porque eu entreguei minha vida para ele. Se você entrega a tua vida para Jesus, você passa a ser propriedade de Jesus. Aí Jesus não vai deixar a morte te tocar. É mesmo? Você tem certeza disso? Absoluta. E o homem perguntou: como é que eu faço para entregar minha vida para Jesus? E a menina, com toda a paciência, disse: olha, lá na igreja o pastor sempre pergunta: quem quer entregar a vida para Jesus? Aí a pessoa levanta a mão e fala que quer. Aí o pastor ora por ela e ela se sente salva. Só isso? Só. E se eu quiser agora levantar a mão para entregar a vida para Jesus, eu posso? A menina falou: lógico que pode. Ah, então levanto minha mão e entrego minha vida para Jesus. E quando o homem fez isto, todo o medo que estava dentro dele desapareceu. E ele ficou muito feliz com aquela nova fé. E a menina, muito sábia, realmente um anjo de Deus, disse para ele: e olha, do mesmo modo que eu passo por aqui e não vejo o cemitério, mas vejo a luz da minha casa, quando o senhor tiver que passar pela morte, o senhor não vai ver a sepultura. O senhor vai ver a luz do mundo, que é Jesus. E aquele homem continuou o seu caminho, a menina foi para a sua casa, e desde aquela noite, nunca mais ele teve medo de mortos, ou de defuntos, ou da própria morte. Nunca mais teve medo de passar pelo cemitério, porque ele encontrou a verdadeira vida em Jesus Cristo. Você tem medo dos mortos? Você tem medo de cemitério? Se você não tem Jesus, eu acho bom você ter medo da morte mesmo, porque viver sem Jesus é morte eterna. Mas quem tem Jesus como Salvador tem a vida eterna. E você sabe, quando Jesus parou ali na frente da sepultura de Lázaro, que estava morto há 4 dias, todos os que estavam com Jesus viam apenas a sepultura. E mesmo quando a pedra foi tirada, todos que olhavam para dentro da sepultura viam apenas a escuridão. Jesus Cristo foi o único que viu a ressurreição, que disse: Lázaro, vem para fora! Aí todo mundo viu que o defunto foi restaurado e ressuscitou são na mesma hora. Quando você não tem Jesus, tudo o que você vê é o cemitério e a morte. Mas quando você tem Jesus, você vê como via o salmista, conforme está registrado no Salmo de número 23, versículo 4, quando Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Portanto, ainda que um dia você tenha que passar pelo vale da sombra da morte, se você tem Jesus, você não terá medo algum, porque ao teu lado estará o Rei da vida e a luz do mundo, que é Jesus Cristo.